Os especialistas em rock desviado já estão na área. Alô, DJ Dinho! E aí? Mostre a eles porque o seu sobrenome é pressão. Deixa comigo! DJ Gordo? Já tô no Caribe! Vai pra cima sem clemência. Piedade, hoje não. Acabou o recreio. Vai começar a aula de pressão. Pressão. Vai começar! Os canhões explodiu. E aí, Caribe Show! Explode o bagulho. A galera tava esperando e a gente chega sempre assim. Bora, Mondinho, vai de via, vai, já! Joga a mãozinha pra cima e grita. Chega e domina a área! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, joga a mão pra cima logo aí. Quem tá solteiro aí? Cadê o grito da mulher que tá solteira? Cadê o grito das virgens? O grito das sinceras aí, hein? E cadê a minha torcida do Paysandu? Dá um grito bem alto. A torcida do Paysandu, dá uma vaiada do Remo aí. E a torcida do Leão faz barulho. A torcida do Remo dá uma vaiada do Paysandu. E só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mão pra cima, bate na palma da mão, palma da mão. Cadê o grito dos homens sinceros aí? Cadê o grito dos homens safados aí, hein? Eu quero ver agora! Cara de brava que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela... Eles vão cantar! Ela de casa e me mandou morar na rua. Eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. Toma! Coisas da vida. Ele que tá de viagem marcada hoje. Ele já um grande abraço pra você, sua esposa aí do camarote. Curtindo a sua despedida aqui do Crocodilo. E aí, embaixador? Segura! Mas eu sei, quem sabe solta a voz, eu quero ouvir! Mulheres solteiras aí! Só quem é do Paysandu joga a mãozinha pra cima. Quem é do Remo joga a mãozinha pra cima. Cadê o grito das virgens? Bora fazer a contagem, maninho! 5, 4, 3, 2, 1, 2! tudo! Como é que é agora? Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o gordinho e invadimos de penetre. Comemos várias xerecas. Quem gosta é a minha família Maguari. Como é que é agora, Vlad? Eles estão na área. Segura. Chegamos. Chegamos. E aí, Netinho GDK? E a dona Mirlande, meu amigo Dieguinho? Olha a minha GDK original de Coraci. E o meu parceiro Bola GDK já falou. Cheguei. Cheguei. São os quatro caras que a bandida se amar. São os quatro caras que a bandida se amar. Deixa eu ver quem são os quatro caras que estão aqui na esquerda. Ó, ó, ó. Olha o Diego, o GDK, o Danilo Ribeiro e também o Dinho Pressão e o Gordo Tomária. Comandando, comandando. São os quatro caras que a bandida se amar. E aí, Bola, que legal! Olha, filho! Que mais? E o Gordo e o Dinho. Que não pode faltar. E o gordo Rio de... A referência tá sempre no ar. A referência é Impressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Segura! A pressão não para aqui no Carim de Marinho! E aí, minha família Maguari! Bora que é filho, meu parceiro Vlad! O que é que eu também tô na área? Eles botam pra cima! E o nosso amigo Márcio da TF! O meu amigo filé da TF, você é o Fernandinho! Já está todo mundo aqui, ó! E o meu parceiro Igor do Posto Rana! Ele também já tá só na manha! E aí, o que é? Olha essa parada aqui! Agora, amigo, amigo, assim! Então, fogo no baque, então, fogo no baque, então, fogo. Alex do Lanche falou! Pegando fogo! Toma, toma, toma! Vapo, tô com fome de você. Pode, fode, fode, fode. Tô com fome de você. Pode, fode, fode, fode. Ai, ai! A minha ex quer virar minha amiga. Fala, meu parceiro Patrick Souza, o Thiago Modesto e o Danilo Moca também tá aqui. Vem, vem, vem o caqueado no gingado balançado. Dedinho, vai botando a galera pra dançar, vai. É o Dinho e o Gordo são os caras do momento. Tô voando alto, tô posso voando falar, alto. Posso falar? Segura, segura, segura. Eu tô voando alto. Eu vou falar dessa música aqui, ó. Tá chegando em Belém. MC Pose Crocodilo. Drive, drive, drive. Aguardem. As emoções vão a mil. Ele é o DJ Paulinho. É tudo no tempo de Deus, né, Maninho? Tá chegando em Se Fosse Crocodilo. E essa festa promete. Muita gente esperando esse encontro. E a gente com certeza já dá expectativa pra essa grande festa. E promete aqui em Belém do Pará. Os caçadores da retaguarda aqui, minha panelinha, amigo Leonardo Oliveira, meu parceiro Japa, o Mike do Coqueiro, o Gorro do Coqueiro também tô na área. Um abraço, amigo Rodrigo do Clube, pra toda a galera que mora aqui, gente. Um abraço pra você, amigo Alan Souza, um abraço pra você, Alan. A galera gosta do animal assim, ó. Bora, bora! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ninguém parar, ninguém parar, ó! Ai, ai, ai, ai, ui, ui. O momento do caqueado, ó! Faz o caqueado, faz, faz, faz, vai começar, faz, vai começar, ó, vai começar, ó, vai começar, já começou, vai começar, já começou! Vai começar, vai começar. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, bora ver, bora ver. Olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota nela, bota nela, bota nela. Vai, vai, vai, bora, vai, já. Crocodilo, Crocodilo, Crocodilo Prime. Caqueado, vai. Pra lá, pra cá, pra lá. E o nosso amigo gringo, e o meu parceiro parceiro Bis Almeida já tá na área. Segura, Bismarck! Pega, pega, pega, pega, pega, pega a visão. Chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá. Ela quer o samba set, ela quer o samba set, ela quer o samba set, ela quer. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida. Tinho, sabe quem tá na área? O nosso amigo Rob Gol tá curtindo o animal só na manhã. Fala, Rob Gol. Segura, moleque. Amigo Nara, o Davidson, o Zezinho, os gêmeos. Ela vai sair comigo. Vai encontrar a tampa no baile do Gol. Já tão na área. O nosso amigo Jeguinho GDK também. E aí, Jeguinho? A nossa CDC tá na área, amigo Doug. E a galera da CDC. Bora, bora. Vai descendo. Vai descendo. Agora vai. Para de insistir, chegar de se iludir. O que já tá passando, eu já passei. Eu sou bem de mim. Se ele não te quer. Se ele não te quer. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher. Supera. É muito gagueado. A parada é putaria. A parada é putaria. A parada é putaria. A parada é putaria. Eu quero ver a moreninha descendo, descendo. Eu quero ver a moreninha. Como é que é? Vou pular na dona de casa. Vou a cada puto. Quero cachorrada. Que o deve a minha balada. Com minhas vontades de braça. Então, é já dona de casa. E aí, professor Jonathan? Já aqui do lado direito, um abraço pra você, professor. Segura o som. Eu quero ver a moreninha descendo, descendo. Eu quero ver nosso amigo Leandrinho, a Thaís. Eu quero ver a moreninha descendo. E a C. Barbosa, da loja Barbosa, roupa e acessórios. O carequinha showman também tá aqui na retaguarda. Descendo. E aí, como é que é? A moreninha descendo. E vem, vem no caquinhado, vem, vem. Toma, toma na pressão, toma, toma na pressão, vai. Só socadinha na você tá dando a vinha. Só socadinha na você tá dando a vinha. E o nosso amigo Gerente Vito, no chute certo também já tá aqui na ponta esquerda. Bota logo o chute certo no telão aí, nenê. O maior site de aposta que paga na hora do telão aí, ó. Bota no telão o chute certo. Eu tô gostando de uma prostituta. Todo mundo que hoje vai rolar. Só vocês! Quem é cucu? Quem é cucu? Vai pro cucu. Quem é cucu? O boi tá brabo, moleque. Quem é cucu? E aí, Leôncio? Hoje vai rolar deitada. É muita deitada! Quem tá casado fica em casa e os solteiros também. Uhul! E nosso amigo Paulinho? Lá de Ananinho Deus já tá na área. E aí, Peures de Belém? O Thiago de gostosa. É tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Alberto Martins. É tchau pra quem namora. O homem que não toma energético. É tchau pra quem namora. Só toma todinha, ele falou. O diado de gostosa é tchau pra quem namora. Bora, bola, bora, bola. É tchau pra quem namora. Uma semana de comemoração do nascimento da sua filha. Lembre-se, pra semana tem mais. Bora, Vitor, bora, Vitor, bora, Vitor. Bora, vai. Bora, bora. Olha o dog da CDC, aí, papai. E aí, e aí? Bora, vai virar. Vai dançando e o Gordo Dinho chega arrepiando tudo. Bora, maninho. Vai, vai, vai. Vai no caqueado. Bora, detonando assim na batida, vai. Meu amigo Vinícius, o Douglas, o David, o Léo, o Brasão. É a união do Tapanã. Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e lance é um lance. E no nosso telão, romance é romance. Já no telão do Dimaú, estúdio Tainá Araújo, estética emagrecedores. Tá no telão do animal do Caribe. E vem dançar, e vem gostar, e vem dançar agora. Como é que é? Ué! traição é traição, romance é romance, amor. E hoje a primeira dama já na área. Traição é Tainá Araújo. Nossa amiga Carlinha. Olha a sequência do pente. China. Vai. É do Zequinho com o doidinho da Serasa Blocha, olha aí, ó. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se... Cadê a Renatinha agora, vai? Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas... Juntas, amigo Dilcine do setor. Uma moto e as novinhas... E o meu parceiro Bruno Orelha, segura, Bruno. Elas me adoram. As novinhas aqui do coco, elas me adoram. Vem-te embora. E no nosso telão... O meu parceiro Gomes, homem que comanda o Mercadinho Gomes, homem que comanda o Tocantins, Mercadinho Gomes, tá no telão do animal. E meu parceiro Alberto Martins, um abraço pra você, Alberto. Eu sou patrão agora, eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. E a novinha, me adora. E a novinha, me adora. E a novinha, família Pagolinha, parceiro Douglas, lá do Depósito Aranha, também tá aqui, ó. Ele que é amigo particular do meu parceiro produtor carioca. E aí? E o nosso amigo performático, DJ Jefferson lá do Hobby, também tá na área. Já já ele vem aqui fazer o convite pra galera. Eu tô sabendo que sábado tem Hobby no portal, o show pra galera. E já já o DJ Jefferson do Hobby vai fazer o convite pra galera. Nosso parceiro Paulinho Maluquinho, ele também já tá na área. Bora, Paulinho! Amigo particular do Gineu Lezão. Que tal, que tal, Sete, que tal? E o nosso amigo Tigrão já tá aqui do lado esquerdo, só na mãe. Meu amigo empresário Leozinho Multimarcas. Ele que é amigo particular do meu produtor Bagal. Bora, moleque doido. E doido aqui no grupo. Olha o meu parceiro que quer mostrando como é. Faz o caquiado. Olha o Vlad, faz o caquiado. Chama um abraço nossos mal falados. Eles já estão na área. E aqui no nosso telão, bota aí a WCL no telão do meu parceiro empresário João Nelson e a nossa amiga Nete. Dia 22 tem crocodilo no Bacuri. Para tudo que a gente tá chegando! O animal do Bacuri vai ser assim! Fronteira, fronteira! Vem, vem! Fala, meu parceiro Raul, estou mandando você também! Tá comigo! Bora, Mike do Coqueiro! É hoje que ele paga todo mal que ele te fez! É hoje... E aí, Alan Souza? Tudo ok? Sobrancelha ok, a unha tá... Chá! Aí, Geneto MT! Esse é o DJ Balão! Trata do Balão pro desespero! Olha a Barbie da net! Hoje que ele paga todo mal! Ele falou, hoje que ele paga todo mal que ele fez pra ela! Ui! Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok, trata no Balão! Amigo Jeffinho do GDG! O L da X8, William! William! Nossa amiga Valéria Ribeiro, a Fanny, as põe na fita aqui, ó. Pode balançar, joga essa bunda pro alto, vai. Eu que sapotei, o copo dessa piranha. E agora? Eu que sapotei, o copo dessa piranha. Vem! Eu que sapotei, o copo dessa piranha. Eu que sapotei, o copo dessa piranha. Botei uma bola boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Vai dançando. É do jeito que a galera gosta, do jeito que a galera dá valor. Agora, agora. bota, nós bota, radinho na cintura, cintura, cintura, bonezinho pra trás, bonezinho pra trás. Sonora! Esse é o meu amigo Leonardo Oliveira, ó. Ele já falou. Vai, vai, vai. Os amigos que brota de PT, se não tiver de glória, ela nem olha pra você. O nosso amigo Bruno Lima, Renan Barbosa, o Kid do Groco, o nosso amigo Rafael Siqueira, o Gerente Alves, o Japa da Panelinha, bora Potira, é a Panelinha, bora Leonardo Oliveira, meu amigo Roger Céu também tá na área, fala Roger! Que veste homem, veste mulher. Tem coleção masculina ela e feminina. Escondidinho, ela falou que gosta. Amiuse, bora aqui de Maué. Bora, dona Josi. Tomatinho, toma segura aí, ó. Tá no sapatinho, ela falou que gosta. Escondidinho, ela falou que gosta. No segredinho. Hoje tá escondidinho aí, ó. Só no meu amigo Didi Assayag. O Arlindo Cruz. O Fábio do Rock. Estraga, vem, e o meu produtor Felipe Ló. Ninguém estraga, vai sentar sem ninguém ver. Vai poder ser, ninguém sabe. Vai fazer. DJ Jefferson Performático do Robson. Ele tá na hora, Jefferson. Não sabe como faz. Um abraço do Dinho, Bressão. Dinho Pressão. DJ Assayag. Bora, Assayag. Eu não desculpo mais. Te conto com alguém. Não desculpo mais. E o meu parceiro Biel da Panelinha já falou: bota a pressão que eu tô na área, bota a pressão! E aí, Biel, a parada! A molecada que fica de gandaia aqui com as mãos. Agora, agora! E aí, Gustavinha? O Raul estumando só no caqueado, vai! Gigante Xerox. Gigante Xerox, sim. É proibido se envolver com sentimentos. Chegou, desce, vai. Quem ligar tá de Chargas. Qual foi, mano? Isso foi um documento perdido, isso aí, gente. Ah. Engraçado, escreveu igual um abraço. Cara, me deu meio de xirga. O meu patrão Betinho, do Mega Lanche, o melhor da Bratinha. Um abraço aos amigos Charles, o Café, o Eriquinho, a família Betstein. Tá todo mundo aí, ó. Amigo Grau, amigo Grau, amigo Grau. Bora, minha união do Tapanã! Prepara que brevemente vamos estar aí fazendo aquela festa pai d'égua do Tapanã pra galera! Bora! Vai! Minha amiga Loura GDK! E o meu parceiro Luan também tá na área! E aí, Bruno Orelha! Ele gosta, ele gosta! Sai, sai, sai da frente de gordo, tô tocando, é o número um. Pa, pa. Quem gosta de fazer fumaça? Só quem gosta! Dando pra fazer uma merda esse cara aí. encontrou o documento. Tem recompensa aí, nosso amigo Tade Chagas. Principalmente a CNH dele. Tem recompensa aqui no comando. E nosso amigo Baleado, os dois irmãos Pescada de Vigia também tá comigo, tamo junto. Bora, Henrique! Henrique da Pedreira. Tá aqui na retaguarda, só na manha. Valeu sempre pela moral. E a minha amiga Marilene Alves. Bota no telão a Marilene Alves aí, neném. A mulher que tá comandando a TF. Te procurei. E a Rosdani. O nosso parceiro Meio Quilo também, dos humildes. Você e Meio Quilo. Carreira solo, mano. Não me preparei. Essa aqui é da Viviane Bastidão. Pra suportar essa. Sucesso tem que tocar. Não vou jogar. O quê? Em você. Henrique da Pedreira. Não tem. É que se descansa. Tá igual o Júnior da Pedreira. Um coração. Tá no 12, ele falou. Que não vê. Já! Que meu amor. Meu amigo Bruno. O Bruno da Lica, como ele conhecido. Ele mesmo. Eu tô contigo. Meu amigo Mário do Lanche Mil Grau. Eu tô só na mão. E aí? Não vou ficar longe de você. Não vou ficar longe de você. E o meu parceiro Igor Neves? Meu parceiro, o Vitor do chute certo aqui na esquerda. Arrepia, meu animal. Bota logo no telão aí o Anão de Deus de Prêmios. E aí, neném? O Anão de Deus de Prêmios do meu parceiro Nilson. Ele topa negócio. Tá no telão, segura. E ele topa negócio. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Crocodilo. Trai, DJ Dinha, o piloto DJ Gordo. O nosso amigo Rebest Doideira. Piloto DJ Gordo. Os empresários do Castanheira. Dá pra um? Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Bora, Paulinho. Aproveita. Homem que comanda. Eita. As festividades de Anão de Deus. Da sua vida. Das... E ele já falou. No carnaval 2020. Eu vou levar esse crocodilo na avenida. Aí, Pérdia, fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo. Pega um abraço, meu amigo Carlinho. Tá brincando. Olha. Parceiro também. Não tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando. Bota no telão aí, neném. E o nosso amigo Malk do Ouro. Parceria fechada com o Dinho Pressão. O Malk do Ouro. Segura! Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou. Hoje eu vou pro rolê. Agora! Já tem até parceria com o Bagal também, mano. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Todo mundo andar no ouro agora. Eu vou ficar loucão. Nossa, a gente é canário, maninho. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção. Amigo Diego, Dieguinho. O Bolo, o Netinho também. É original, tá aqui comigo, ó. Segura! E o nosso amigo Leandro é só a primeira dama. Ele também tá aqui, ó. Hoje eu vou pro rolê. Olha, Peiros de Belém falou, gosta assim. Hoje eu vou ficar louco. Bagulho doido. Voltar na minha casa não. Na minha casa não. Na minha casa não. Hoje eu vou virar. E no telão do animal. Hoje eu vou virar. A La Casa de Whisky. Hoje eu vou. O nosso parceiro empresário Luciano. Hoje eu vou virar. Já tá no telão. La Casa de Whisky. Explode o bagulho. Os melhores whiskies. E um detalhe. É só original, mano. E aí? Amigo Paulo dos Danadinhos. É tua mãe essa aí, desgraçado, é? Meu amigo Davidson. O Naná e a sua mãezona por ali. Agora ela tá ruiva, essa desgraçada, né? Gini dos Polêmicos. O grande Eric do Depósito também tá na... E nossos mal falados também aqui do lado direito. Sempre ao lado do animal. E aí, meus mal falados? E doida! Jéssica Almeida, o Danta, o Abrão, a Rose... Parceiro Cicinho, é a mãe do Cicinho que tá na área. Cuidado, cuidado com o japa, Cicinho. A pressão vai subir, quer ver, quer ver? Amor, vai! Saulo Melo, inclusive Saulo, sábado vamos estar lá em Jutaí. E eu tô recebendo a presença do nosso vereador lá de Bragança, Saulo Melo. E ele já falou: sábado eu vou invadir o Jutaí pra curtir o som do Crocodilo. E lá vai estar completo, não é só 30% do som, não. Lá vai estar tudão, tudão animal, tudão pra galera. Vem de embora que sábado vai ser assim, ó. E joga, joga o anzol, puxa o carretel, vai jogando. A Estrela Porto tá na área, segura Estrela Porto. Fala meu amigo DJ Josimar. Ele já chegou e tá comigo. Seja bem-vindo Josimar do Pop. Vai, vai, já vira. Eu tô mó valor nessa sequência aí, ó. Nós dois, só cama e depois. Sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver. Some do meu lado, eu não quero perder nem mais um segundo do meu tempo com você. Sou mais de ninguém. vocês, vai, só vocês. Tô dividido. Desde que ela vai. Dó, ré, ou mi, a nota não sei dizer, que represente a força dessa paixão. Diretoria do palco central do Caribe. Você vai estar quando eu voltar pra você. E aí, Bismarck? Essa aqui todo mundo conhece. E eu vou baixar o seu, quero ouvir todo mundo no coração. Só vocês, vai! Vou te esquecer. Preciso te encontrar. Novinha se apaixona. Fala, Tadeu da P2. Chega o bichão, o Wagner criticado. Nossa, amiguinho, o Mauro, o Rômulo. O Vitinho, equipe 5, tá aqui, ó. E mano. Hoje é sexta, papai. Toma tua pizza. Toma tua pizza. Hoje é sexta. Pizza. E hoje tem sexta toca top do Real. É a sexta que virou sucesso em Belém do Pará. Agora, Marcelo, prepara que vai ser assim, ó. Toma de cara. É hoje no ponte show. O ponte é show e toda sexta é assim, ó. Ela me chamou e falou que gostou, quer mais. Leonardo. Risada do Leonardo, já. Hoje o quê? Sabe por que as molecas tomam bola na risada do Leonardo Oliveira? Hoje o quê? Júnior Santorini. Sabe por que as meninas gostam de... De bandido, de bandido, de bandido, de bandido, de bandido. Isso é o Leonardo falando. Bandido, de bandido, de bandido, de bandido. Sabe por quê? Sabe por quê? Que horas dá mó vaga na risada de ladrão, tá ligado? A mais alta do croco já chegou! DJ Gordo e DJ Dinho, é impressão minha ou rock com vocês? Contrato assinado em 2020, ela falou. É, hoje que... Pode crer, Juju!